banheiro público. Não tinha papel higiênico. Fiquei revoltado e passei merda na parede. Merda na parede. Numa peça de teatro daquelas experimentais, os atores devem mentais passavam merda na parede. Merda na parede. Merda na parede. Fui no banheiro público, não tinha papel higiênico. Fiquei revoltado e passei merda na parede. Merda na parede. Merda na parede. Na parede. Once upon a time, in the hot summer night, there was peace on the world. Once upon a time, in the hot summer night, there was peace on the world. Merda na parede! Eu fui numa peça de teatro daquelas experimentais. Os atores devem mentais passavam merda na parede. Merda na parede. Merda na parede. Merda na parede. Merda na parede. Merda na parede. Merda na parede. Merda na parede. O cara deve ter tomado aquele beauty drink da Sabrina Sato. Cocô chocolate. Eu sempre quero mais. Merda na parede. Merda na parede. Merda na parede. Cotô. Cocôzinho. pistoleta. Volta finado pro Corinthians. Mas o Alexandre Pato só faz merda. É merda na parede. Ele bate muito bem. É. Melhor que a merda na parede. Melhor. Ele tá na trave. Esparramada. Isso que merda. É, só pode ser um merda esse cara. Merda. Eu acho que ficou uma merda. Parece as músicas que ele ouve, quer dizer. Que nem é um cara aí. Cuca Tubarão. Quem é o Cuca? Fui no banheiro público, não tinha papel higiênico. Fiquei revoltado. Fui no banheiro público, não tinha papel higiênico. Fui no banheiro público, não tinha papel higiênico. Fiquei revoltado, fazer merda na parede. Merda na parede, merda na parede. Merda na parede. Merda na parede, merda na parede, merda na parede, merda na parede, merda na parede, merda na parede, merda na parede, merda na parede. Que merda, hein, meu?